Dado gratuito que eu gravando de novo. Por favor, senhor editor, emendar com a parte anterior. Posso? Pode. Que foi Caralho. isso, cara? Se magoou, tá chorando. Eu já tô vendo a hora que eu vou editar e envolver essa mensagem. Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje nós vamos falar sobre o seriado baseado num livro, numa caramba. Numa caramba. Mas é o que, assim, o que é uma caramba? Queria saber. Qual o nome que se dá? Não é uma trilogia, são sete livros. Uma saga. Uma saga, vou falar saga. De uma gênero. Saga chamada... Crônicas de Gelo e Fogo, Mano, também é conhecida como Guerras do Trono. E se você ainda não sabe, aqui mais uma vez, forjando felicidade, Bluff. Vai se fuder, não rouba minha fala, não. Verdade. Crônicas do Gelo e do Fogo, e tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade, mais ou menos, agora tô bolado com o bode. Bluff. Remember this, whatever the price, I'll beat it. Comigo nessa porra hoje, o bode. Everyone, everywhere, always has to do exactly what my father says. Uma vez, há uns 2 meses atrás, bêbados numa festa, eu gritava Winterfell, Winterfell! Alguém gritava de Britinho, boca retardado, né? Britinho e Búfalo são testemunhas disso. Vem comigo e com o bode o pombo! Oh, but I kill him too. I've been a very busy man. Das colinas tão distantes, o espírito das neves vem brincar. Hã? Eu queria falar o nome do Espírito das Neves, mas ninguém soube me dizer, cara, antes do cast, me desculpa. Aqueles zumbis. Soaria muito melhor. Teletubbies e Game of Thrones, meus parabéns. E das colinas tão distantes, distantes. Eu errei o plural, desculpa. É. Não aconteceu nada. Teletubbies e merda nunca tá chegando, cara. Tem aquele solzinho que ri, assim, é muito mais maneiro que Game of Thrones. Ah, a bunda. Comigo, com o bode e com o bombo, o Rony. I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. Opa, sou eu. Opa. Sou eu. A Guerra dos Tronos nada mais é do que Tolkien com peitinho. Tolkien com não, peitinho. Não é porque Tolkien é chato pra caralho. Não, a hora da discussão não é agora, rapaz. Deixa pra daqui a pouco, pera aí. E não fale mal de Tolkien na minha frente. Eu falo com propriedade. Existem vários metros de fibra ótica, quilômetros. Tô cagado. E hoje, pra fechar o quinteto, uma menina no programa, a Vivian. Lannister always pays his debts. Olá. Dizem que sou uma Lannister, né? Dizem? É verdade, a Vivian sempre paga suas dívidas. É verdade. Que isso? O Lannister sempre paga suas dívidas. Polêmica isso aí. Então, galera, polêmica. Pra você que não conhece a série, não leu o livro... Não sabe do que a gente tá falando, eu recomendo que você desligue o programa, compre o livro ou arranje aí nessa internet de meu Deus aí o seriado pra assistir, porque você vai tomar spoiler na cara, vai acabar com a sua brincadeira. Então, se você não viu nada, desliga, seja feliz, don't worry. Se você ficou, depois do mural de recado a gente começa a discutir essa brincadeira. Um abraço! Dinamicidade, vamos lá. Galera, mural de recados rapidinho, antes de começar o podcast. Então, pra você que não sabe, nós temos um Facebook e temos um Twitter. Então, no Facebook, você procura lá, Tanguinha Corp no Facebook, ou clica na barra lateral da esquerda aqui que tem o painel, ou clica no íconezinho do Facebook lá em cima na direita. E o Twitter também procura por Tanguinha Corp, que você acha, gente. Como você vai na Tanguinha Corp, como o Plus bem disse, lá em cima, canto superior direito. Quer assinar nosso feed? Clica no íconezinho do iTunes. Quer curtir a gente no Facebook? Clica no F no Facebook. Quer seguir a gente no Twitter? Clica no passarinho azul. Clica no passarinho azul. Pega no meu passarinho azul. Pega no passarinho e balança. Opa. Se tiver azul, tem alguma coisa errada. Pô, fala do Cartola agora aí, você que é o cara do futebol. Eu sou o cara do futebol, né? Então tá. Tem o Cartola FC, falo aqui toda semana pra vocês, a nossa liga do Cartola FC, que eu não participo mais. Se você quiser participar, fica à vontade, pra ganhar do meu time, eu já falei. É um jogo muito emocionante, o pessoal tem muito critério na hora de pontuar. Se quiser falar o nome da liga também é bom. O nome da nossa liga é Liga Tanguinha Corte. Só isso. Ah, nome, Tanguinha Corte. Tá. Você vai lá, junto com nós, parte do Desportiva Gava, que é a minha equipe, e fique bem. Fique bem. E um recadinho extraordinário bem aqui. Ótimo. Nosso amigo Lucas, dono do blog Caverna Alfa. Ele agora não é mais dono do blog Caverna Alfa. Agora ele é dono do site Caverna Alfa. Agora CavernaAlfa.com tem um domínio, tá super, fazendo super sucesso, então clica na barra lateral aí, embaixo, acessem lá. Agora é site. É site. E se alguém conhecer a Maria da Penha que criou ali, apresenta o site pra ela vai adorar. Vai adorar. E você que tá ouvindo o podcast já pelo menos umas 5 edições e ainda não recomendou pros seus amigos, tá no erro, hein? É um fracassado. Recomenda pros amigos essa porra aí, galera. Então é isso, fiquem agora com a delícia desse podcast. Um abraço. Quem não recomenda o site não é tão bom assim. É um fracassado. Fracassado. Galera, antes de começar o podcast, pra quem não sabe, nós temos uma tradição, não podemos abandonar, que é o teste psicotécnico. Nós realizamos um teste psicotécnico com todos os participantes estreantes aqui no programa, que é uma brincadeira rapidinha pra facilitar o ouvinte, a vida do ouvinte, pra que ele assimile melhor a voz do participante ao nome, entendeu? Porque, porra, ouvir uma conversa de pessoas aleatórias é complicado. Então, vou começar com as primeiras damas. Vivian? Repete Rony 5 vezes. Não, tá ao contrário, eu falei Vivian. Então, por isso mesmo. Pra dar uma dinâmica, pô. Pode ser. Ô, Vivian. Você vai ter que falar Rony, 5 apelidos do outro, do Rony, 5 vezes, porque na repetição a pessoa associa melhor, entendeu? Então, sem pegadinha, nada, 5 vezes Rony. Valendo. Rony. Cara, isso que lenda, é muito escroto. Tipo, ter falado Rony, pato, Rony. Fica mais legal só quebrar o ritmo, sabe? E essa foi a Vivian que falou, tá? Pato, cara? Porra. Sacanagem. Ô, Rony. Oi. E agora é a sua vez de falar Vivian 5 vezes. Mais complicado, hein? É, tá vendo? É um desafio. Tem muitos V's, né? Assim. É. Eu tenho uma sobrinha chamada Vivian. Então você vai tirar de letra, pô. Você já deve chamar ela 5 vezes várias vezes. É, pode ser. Vamos lá. Vivian. Mist. Que isso, rapaz? Não pode revelar o que isso. O segredo do fotógrafo não foi revelado. Segredo. Galera, o podcast tá começando. Agora que a música edificante desceu, sejam bem-vindos ao mundo de Westeros, ao reino de Westeros. Sete reinos de Westeros. Bem-vindos à Guerra dos Tronos. Estamos aqui hoje reunidos perante os sete para dar nossa opinião sobre o seriado, sobre o livro, para discutir as nossas dúvidas, as nossas queixas, melhorias, tudo mais, mandar uma cartinha lá pro Gordo, que tá escrevendo o livro, que até agora não saiu do 5, não saiu do 4, não tenho certeza. Você sabe se o cara é gordo? Cara, tem a foto dele, ele é gordo pra caralho. E velho. É, ele vai morrer, moleque. Ele vai morrer antes de acabar de escrever os livros. Isso é uma grande preocupação. Cara, ele deve estar deixando rascunho com alguém, não é possível. Qualquer coisa, eu tenho uma ideia boa pro final. Porra, rapaz. Que isso, cara. Precisando, HBO, editoras, falem comigo. Aí, ô Bod, tá ligado que o nome dele é R.R. Martin, né? Uhum. E você é o R.R. Bod. Pra tu ver, né? Só trocar um gêmeo. Porra aí, ninguém vai nem notar a diferença na hora do... Não, ele também é da igreja do meu pai, R.R. Soares. Isso é... Quero começar a discussão no começo do podcast, na abertura, que era um lugar indevido. Mas agora vamos continuar. Peraí. Ô, Rony, qual é a sua teoria? Você defende que é mistura de Tolkien com peidinhos. Por quê? Por quê? É, tipo, o que tem de parecido, de igual? Porque eu tentei ler Senhor dos Anéis e achei chato. Não, Senhor dos Anéis é chato. Não, chato não. É insuportável. É chato? Não. É bom. Eu sou chato pra caralho. Senhor dos Anéis é insuportável. A não, parte final do Frodo e do Sam lá em Mordor foi a coisa mais difícil que eu li na minha vida, de tão chato que é aquilo, é insuportável. A leitura mais maçante que eu já vi. Sabe qual é o problema? É porque o Frodo e o Sam, eles são gays, cara. Não. Eu pensei que ele ia falar, sabe qual o problema? É porque você é burro. No primeiro podcast, cara, tem que chegar leve. Não, no final. É, exatamente. Eles são gays, então a gente acha chato, não tem jeito, cara. Esse negócio eu sou o seu Sam é muito gay, cara. Eu sou o seu Sam. Caralho, isso é muito gay. É tipo, vou chantar o seu corpo. Você tá morrendo. É, chum. É tipo um homem fantasiado de Sakura. É. Não, eu acho que é menos gay, cara, do que isso. O homem fantasiado de Sakura é um bagulho muito, não, muito não gay. Não peguei a referência. Desculpa, mas eu não peguei a referência. A gente não tá falando disso, tá? Desculpa, cara. É pra cumprir a cota do cast e falar de Sakura. Entendi. Já falou? Ainda não acabou, não. Mas até o final a gente resolve. Essa... Mas, pô, o Henley também é gay, cara. O Henley e o Cavaleiro das Flores lá ficam se encontrando e... Nem por isso eu achei chato o livro. Não, mas pera aí. Né? Tem um porém aí. Na série, fica muito explícito isso, cara. No livro não fica. Aí, só fazer um parênteses. Aquela cena dele barbeando o peitinho dele. Pois é, cara, não existe isso. Moleque, é a coisa mais gay de todos os tempos. Eu duvido que tenha sido pior no livro, cara, do que na série. E eu não entendi porque ele fez um corte proposital depois no peito, cara. Eu fiquei olhando, meu Deus, pra que... Sadomasou, cara, que nem Foucault. Caralho. Tem que ter uma perversãozinha. No livro, ao contrário da série, que fica de chavado, fica na cara, insinuam que o Renly tem uma coisinha estranha, que ele gosta de se vestir bem, que ele tem uma relação estranha com o Cavaleiro das Flores, mas em nenhum momento dá 100% na cara assim, Lorde, Renly é gay. Não, nenhum não momento. Não, mas ele é. Até porque eles não podem colocar essa cena na série, né? Se eu não tivesse visto a série, eu não iria achar. É, mas ele é, e no segundo livro você já começa a perceber. Vamos falar só do primeiro? Não, eu tô dizendo que... Não, série não se baseou do nada, não inventou um personagem gay, entendeu? Ele realmente é homossexual. Se alguém for falar do segundo aqui, eu vou meter logo o terceiro, hein? E olha lá, Bem, galera, antes da gente começar a entrar na viadagem aí, vamos começar do início da história. A história começa com os Starks recebendo o rei lá no Winterfell, que é... Não. Começa achando o lobo, mano. Papai Stark, que é um cara foda pra caralho, acha 5 lobinhos, que ele tem 5 filhos. Muito fofinhos. Que lojinho! No filme eu não lembro, mas eles também falam Eddard. Eles falam Ned, né? Ned. Eu nunca entendi essa abreviação de Eddard pra Ned, né? De onde tiraram esse N. É apelido, é cara. É fofinho também. Então, beleza, começaram achando os lobos, é isso? Exatamente. Olha que irônico. Ele acha 5 lobinhos e ele tem 5 filhos. Aí ele já tava indo embora e aparece mais um lobo. E ele também tem um filho bastardo. E esse lobo que aparece depois é albino e tal. Então o bastardinho fica com o albino. Olha só que irônico. Meu Deus. Olha só. Deve ser o destino. Será? Ia ser melhor se ele encontrasse um porco no meio do caminho e desse pro filho bastardo. Não fala mal do Jon Snow, não. O Jon Snow é foda. Não, pô. Seria muito mais foda se tivesse um porco. Tipo o cara do Bleach que tem um porco. Esse é o nome daquele cara com aquela negócio verde na cabeça. Aquele porco é foda. Não vou lembrar agora, foda-se. Mas, cara, eu acho legal, porque bem no começo, você vê que no início do seriado e o prólogo dos livros, eles estão contando aquele negócio dos espíritos lá da floresta e tal, matando os caras. Mas aí ali dá uma impressão de coisa mística, entendeu? Mas depois já vai pro castelo e aí não tem dragão, não tem magia, não tem bola de fogo ainda. Mas quando você vê que é lobo gigante, então você já começa, opa, pera aí, tem alguma coisa realmente aqui, não é só era medieval não, tem mais coisa aí, algo no ar, entendeu? Talvez seja as fezes dos porcos gigantes. A família Stark é uma das famílias grandes dos 7 reinos. Tem 7 grandes famílias. Cada uma comanda um pedaço do mundo lá. E aí os Starks comandam o norte. Como se o norte é frio. Não é Dan. Você não sabe. Pode inventar qualquer coisa no seriado. Mas no seriado, quanto mais ao norte, mais frio é o clima. É, que nem o nosso mundo. Não é que nem o nosso mundo, cara. Não, o nosso mundo, quanto mais norte, é mais frio. Sim, mas nos extremos também, tá ligado? E tipo, o nosso mundo se fecha. Verdade, você, lá até lá, no primeiro seriado, no primeiro livro, você não tem um mapa completo ainda do mundo. Na verdade, quanto mais extremo, mais frio no nosso mundo. É, não necessariamente no norte, cara. Tanto é que tem neve no Chile e fica mais embaixo. Aqui no Brasil, quanto mais ao norte, maior a sua cabeça. Risos. Foi dito durante o podcast aí que ele, quando ele quer, ele bota, dá umas pinceladas de outros personagens durante, teoricamente, a vez de outro, né? Do autor? É. É, só que tem um personagem que é completamente desconectado, que é a Targaryen, né? A da Dany, é. Ela é completamente desconectada do resto. E por isso existe um livro só dela, vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Pois é, só que é um livro que, na verdade, é só a junção de todos os capítulos dela, entendeu? Ah. E ganhou prêmio, caramba, esse livro. Pô, mas é porque, o espaçamento entre um capítulo dela e outro são absurdos, cara. É. Pô, mas legal, não sabia disso não. É, ganhou o prêmio de melhor, não sei o que, novel, né? Melhor montagem de capítulos. Melhor bíblia, sabe? Melhor sublivro, né? Melhor paginamento. É, outra coisa interessante é que o lema dos Stark é o inverno tá chegando, né? É verdade, gente. O inverno está chegando. Uhum. Só que a gente não falou das estações em Westeros, né, cara? É verdade. As estações em Westeros não são iguais às nossas, que elas se alternam certinho, de 3 em 3 meses, uhum. Não. Eles passam anos de verão e depois anos de inverno. É uma coisa estranha, não é uma coisa certa, assim. Inclusive, se eu não me engano, o gordo do escritor, ele tem até uma explicação, se você quiser, sobre astrologia, pra te dar quanto a isso, porque o cara é estudioso disso também. É, eu vi isso também. É, então eu não sei, porque eu não me interesso essa porra, nem quis saber a explicação mais teórica sobre isso. Mas eu sei que o cara entende. Então, se você tem curiosidade de saber por quê, que quais seriam as condições necessárias pra ter isso assim na Terra, por exemplo, vai dar uma pesquisada aí sobre Guerra dos Tronos, que deve ter em algum lugar. É, e interessante também que o livro, ele é traduzido do português de Portugal. O livro não é traduzido do inglês. Então, tem muita gente que critica isso porque se perde muita coisa numa tradução, né? E se você pegar a tradução da tradução, você perde mais coisa, né? Perde mesmo. Pô, mas não sabia disso não, cara. É. Mas pelo menos eles não traduzem. Ah, não. Sobrenome eles não traduzem, mas nome de arma, garra longa, o gelo, grid. Porra, isso, né? Grid. Pô, tem que deixar o nome, cara. É escroto, porque é tudo junto. Aí você vai. É tipo hashtag alguma coisa, que pelo menos tem letra maiúscula alternando, lá não. É contínuo. Ai, que ódio. Falando sobrenome, eles deixam, tá ligado? O Snow e tal. Se a pessoa fosse John Neve. É, não, porra, então também chega, né? Tudo tem um limite, né? Porra. Harry Potter não, traduz tudo. Ia ser João Neve, Potter, cara. Não ia ser nem John Neve. É, João Neve. João Neve. João Neve. Foda, cara. Alfred, por isso que é mais papel. John Neve. Esse é um pouco gigante. John Neve. Bem, bom, pode. Agora que você falou da grande importância dos lobos, posso continuar agora do rei chegando? Por favor. Obrigado, obrigado. Como eu disse, a história começa com o rei visitando o Winterfell, porque são sete reinos. O Winterfell tá dentro dos sete reinos. Eles são unificados na terra de Westeros lá bolado, só que a capital fica ao sul. E o rei veio lá do sul visitar o Winterfell pra pedir ao Eddard que ele fosse a mão do rei, que é como se fosse a mão direita. Basicamente é um cargo de trainee. Tipo como se fosse um reino unido. Como é que é o nome? Não. Primeiro é ministro. Cargo de trainee não, mano. Primeiro ministro. Tipo Robin, cara. É, tipo Robin. É o sidekick do rei. É o sidekick do rei. Não. É o cara que, quando o rei falha, tá ali pra fazer o papel do rei. Não é, pra promover a justiça. Você não pode comparar o rei ao Batman, cara. Como não, cara? O Batman é o rei, cara. Não, esse rei pode ser o Batman. Só porque ele é gordo? Preconceito. É, muito preconceito. Cara, eu vou dizer pra vocês que a primeira vez que eu ouvi essa parada da mão do rei na série, eu pensei que fosse o cara que balançava na hora que o rei fosse mijar. É a mão do rei. Mas no livro tem a definição da mão do rei, mano. É? É, a mão do rei, é o rei caga e a mão recolhe a merda, né? É isso mesmo, então? Sério, é? No livro. Só que com merda? Não. Não, o rei faz as merdas e a mão se preocupa em governar, entendeu? Exatamente. Porque o rei, por ser o rei, pode tudo. E a mão seria o rei sem tanto poder, sem as costas quentes, quem tem que fazer o meio de campo. É, porque o rei, na verdade, é mais a figura política do que... Mais a figura, na verdade, não necessariamente o governar. É, ele pode governar, mas por ele ser tão fodão, ele não precisa. Tem quem faça isso por ele, a mão. É, igual a Vivian falou, É, é igual a Inglaterra. A rainha tá ali, mas quem governa é o primeiro-ministro. É que nem a vida, né, cara? Como é que é? Caralho, filosofou, mano. Mas vem cá, e o casting do seriado até agora, do Eddard, vocês gostaram? Porque, da família, tipo, Stark? É, porque você leu o livro depois de ter visto o seriado, tudo bem. Mas o jeito que você imagina os personagens, você acha que foi bem escolhido, pelo menos do o rei? Eu acho, o rei achei muito foda, eu achei muito, muito bem representado. Eu gostei do rei, mas o rei não deu a impressão que eu tive do rei do livro. O rei do livro é tipo um herói de batalha foda que virou um beberrão de merda. É, exatamente. O rei do seriado é só um beberrão de merda. É porque não mostrou, porque o rei teoricamente ele engordou, né? O Eddard fala que você engordou pra caralho, hein? Então não mostra ele no auge, entendeu? Até porque tem que fazer o ator virar o Batman pra emagrecer daquele jeito. Pô, mas vocês gostam do Batman, mano? É porque eu ia falar, eu fiz o Batman, mas eu esqueci o nome. Pô, olha só, eu não li o livro, mas assim, a impressão que eu tenho é de que se eu fosse ler, eu acharia que todo mundo fosse muito mais novo, né? Porque eu acho que todo mundo lá são mais crianças e tal. É, então isso muda um pouco a visão de... Não, eu vou te falar, no livro, realmente o pessoal é mais novo, mas eu não gosto dessa ideia deles mais novos. Eu gostei da idade do seriado. É pedofilia demais, né? Porque... É, porque... Por exemplo, a lourinha lá, a Targaryen lá, esqueci o nome dela. A Daenerys. Ela, no livro, ela tem a idade do Robert, sei lá, é uma criança, tem 13 anos. E eu não acho legal isso. Pro drama dela, a idade é meio que irrelevante, sabe? Calma aí, ela tinha 13 anos no livro, então? Tinha. Caralho, isso torna tudo muito absurdo, cara. Depois viu, isso muda. Pelo menos pra mim mudou quando eu fiquei sabendo. Mas é muito absurdo mesmo. As crianças, todos ali que são crianças, né? Eles são muito mais novos. Sim. Mas, a garotinha também? A da agulha lá? Acho que a Arya? Também é. Pô, ela tem que 2 anos então, a garota? Não, ela tem 7, eu acho. 7 ou 10. Papo de 7 ou 8. Brandon? Ele tem quanto? Tem 7. O Brandon tem 7. Se não me engano, e o resto tem. E tem um bebê também, não tem? Tem o. Então, na série nem aparece. No livro ele é importantinho. Ele tem 5 anos. Na série, ele só aparece no finalzinho. É. Mas e eu acho que, porra, o fato de botar o personagem mais velho, porque você vê os diálogos que eles traçam, você não imagina esse diálogo vindo de uma pessoa, uma criança, mesmo que tenha todo aquele papo de não, tem que ter fidalguia, tem criação, tem a ama que ensina como é que se comportar, você não consegue dar credibilidade pra aquele diálogo que eles fazem, cara. Acaba que você compra mais ideia por eles serem mais velhos. Eu achei mais legal no seriado eles terem botado eles um pouco mais velhos. Mas pelo que eu soube, no livro, vai ter um gap de 5 anos aí dos livros que já saíram até agora pros outros, vão ter um gap de 5 anos. Então esse problema vai ser resolvido. Os personagens que estão muito novos agora vão... Isso se não demorarem pra fazer, sabe? Não, é se o gordo não morrer antes. É, a ideia é fazer um livro uma temporada. Ah, mas eu acho que é o livro por temporada mesmo, cara. Porque o livro, até, apesar de aumentar de tamanho, é pouco, dá, sei lá, aumenta 2 episódios por temporada e tá bom. Vou te falar que. Enfim, vamos. Livro 1! Livro 1! É, livro 1! Livro fica bem claro a diferença, mas na série eu fui descobrir lá pro episódio 8 que o Theon não era o Robin. O Theon. Eu realmente confundi os dois. É verdade. Sim, não. Um dia eu tava conversando com o Pluff, eu falei, não, o Robin adora uma prostituta, né? Ele, não, cara, que ele não é o Robin, não. Demorei um tempo também. Assim, deu pra distinguir bastante. Legal, mas eles não tiveram papéis mais importantes no seriado, então se acabava que não fixava nem a voz, nem a cara, e quando aparecia era só nego andando junto, tá ligado? Eles estavam tipo no plano de fundo. Mas ele não tem papel importante na série, porque no primeiro livro não existe capítulo com o Robin. Não. Nem com o Theon. No segundo eu ainda não encontrei também. No segundo porque tem. O Snow é o principal, mais ou menos o principal. O Snow é muito sinistro, então enquanto ele tá perto, a gente esquece até que tem um filho mais velho realmente. É, o John é aquele cara que você sente pena, né? Que você, sei lá... Não, eu concordo com a Vivian. A série e o livro também vai construindo de tal forma que você pensa que quem vai ser o herdeiro dos Stark vai ser o John. Não, mas eu não duvido que um dia seja. Eu duvido. Eu já não afirmo. É uma teoria sinistra, hein? Mas você tá no terceiro livro, a gente não pode fazer essa teoria agora. Não, mas eu tinha essa teoria desde o primeiro. Então vai lá. porque o título do livro é Uma Canção de Gelo e Fogo, né? Como é que era a tradução? É, em inglês é Uma Canção de Gelo e Fogo, as Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo. O Eddard é todo certinho, né? Como é que ele foi ter um filho bastardo né? Uhum. A minha teoria é a seguinte, e o rei também, ele tem maior raiva daquele Rhaegar, né? Uhum. Uhum. O Targaryen lá. Uhum. A minha teoria é que o Snow é filho da Lyanna com o Rhaegar. Puta que pariu! Caralho, isso faz todo sentido do mundo. O Stark jamais ia trair a mulher dele. Ele é o cara mais cristão do mundo. Pô, ah não, sua teoria furada. Ele conta que foi com uma prostituta. Ele conta. O rei Robert chegou a conhecer até a mãe do filho dele. Ele só esqueceu o nome. Não, e cara, sempre no seriado o quando no segundo livro uma pessoa encontra o John e fala, deu pra perceber que você é um dos Starks, entendeu? Ele tem um perfil. E ele é o mais parecido. Ué, mas a Lyanna também é Stark. Quem? A Lyanna é Stark. É irmã do Stark que quer casar com o Robert. Tu falou merda. É verdade. Trabalha a Lyanna, né, puta. Puta que pariu. Afundei. Mas ele é o mais parecido com o Ned, cara. Não, no livro, todo mundo é ruivo, tirando a Arya e o Jon. São os únicos Starks com sangue Stark, por assim dizer, por aparência Stark. Os outros todos são ruivos, que nem os Cullis, que nem a mamãe. Pô, a descrição da Arya no livro é tem a cara de cavalo. Cara, eu não consigo imaginar isso. Eu achei a Arya do seriado tão legalzinha. Tão bonitinha. Curtiu o Pluff, pedofilia ali? Cara, o Pluff é o cara... Pluff. Pode falar. Esperava? Hã? É tipo Ned Stark, né, cara? Tudo que imagina isso do Pluff, mas na verdade... Vocês querem falar de pedofilia aqui mesmo? Ah, não vem com esse assunto, não. Um abraço, alguém já sofreu, velho. Quem falou de pedofilia foi você, pô. Eu não falei de pedofilia, não, cara. Só falei de incomodar. Por que ele é o personagem mais foda do livro? Tyrion ou anão? Ou duende? No primeiro livro não tem muito como justificar, né, cara? Ah, claro que tem. Tem, assim, primeiro que ele é um anão. Ah, tem que ser foda. O ator que faz... Porque como eu vi o seriado primeiro, se eu tivesse lido o livro, o primeiro temporada do Tyrion não seria tão foda quanto foi por ter visto o seriado, cara. Porque aquele cara que faz o anão tá apertando bem demais, cara. Ganhou até um Emmy, não foi? Eu acho aquele ator muito parecido com o cara que faz o House, cara. Eu fico muito incomodado que eu fico vendo o House andando tortinho, sabe? O House. Bamboleando, né? Incomoda muito aquilo, cara. Eu vi uns comentários que o ator do anão, ele ficava zoando todo mundo nos bastidores, tipo, o papel dele já era garantido, sabe? Ele não precisou fazer teste, é fodão. Eu sou o único ator anão. É tipo assim, já tinha o papel garantido, tipo, ele nasceu pro papel, sabe? Não, ou era ele ou seria o pirulito da Praça Nossa. Mas... Ele assinou aquela ficha, possui alguma deficiência? Sim, qual? A série não fez uma adaptação do livro, tá ligado? Pegou umas ideias e montou qualquer coisa. Não, ela foi fiel ao livro, no que pôde. Porque, na verdade, o livro, pra quem não sabe, ele é dividido em capítulos, mas cada capítulo tem o nome de um personagem. E ele conta a história pela perspectiva daquele personagem. Então tem, sei lá, Arya. Então você só a história da Arya, a visão que ela tá tendo, e você não sabe o que tá acontecendo nos outros lugares. Não sabe vírgula. Porque o autor, quando convém pra história, fica dando umas pinceladas away que o personagem... Ele faz isso, mas no livro... No seriado, não tem isso. Tanto é que no seriado tem aquela prostituta que aparece, que o livro nem menciona aquela mulher, aquela ruiva, que o Tyrion aquilo tá... ali, aquela prostituta foi mais pra tentar definir o personagem, cara. Porque no seriado não tinha que falar do Tyrion, tá ligado? E deixar ele aparecer, mas não podia ficar só no background o tempo todo. Ah, por falar em personagem que tinha, que não tem, eu fiquei muito incomodado que o peixe negro lá, o Tio Tully, não apareceu no seriado. É verdade, ele não aparece. Ele é um personagem muito importante no primeiro livro. Peixe Negro. É. Ele é que dá a ideia daquele ataque surpresa. Exato. Ele é que conduz, na verdade, também. O Robbie fala o tempo inteiro, não, eu não posso perder o tio Tully. Ele é o meu braço direito. Sem ele, nada acontece. Que o Robbie é o personagem mais sem carisma de todos os tempos. sem sacanagem. Não gosto de Robin também, não. Sem sacanagem. Se o mundo estiver pegando fogo, eu não sei o que, que o Tyrion vai fazer, o que, que o Jon vai fazer, o que a Arya vai fazer. Agora, o Robin, ele não tem traço nenhum de característica, cara. Não importa o que tá acontecendo. O que o Robin faz? Não sei. Ele não serve pra nada. Eu sei que o lobo dele se chama... Vento cinza. Não tem personalidade nenhuma. É um personagem genérico. Muito mal escrito, diga-se de passagem. Ah, assim, eu não acho mal escrito, não, cara. Porque no primeiro livro ele mal aparece. E no segundo, empurra uma personalidade pra cima dele, que ele é obrigado não, a ter. Não, vamos falar do segundo. Não tô dizendo que, tipo assim, você tá mencionando a personalidade dele, mas no primeiro livro nem tem direito, então. Claro que tem! Metade do livro ele comandando os ataques? Como não? Não, primeiro? Cara. No primeiro. A segunda metade não é ele, não aparece cena de luta, mas é ele, a mamãe dele lá. Sim, mas é pelo ponto de vista da mãe, não dele, cara. Peraí, mas esse é o segundo, gente. Não, o primeiro. São eles fazendo o circo lá no que pegam, capturam o Jaime Lannister. Que eles fazem um acordo lá com os Freys pra passar pela ponte. Sim, mas então... tudo pelo ponto de vista da Catelyn, que é uma personagem foda também. Uhum. A Catelyn é muito mais foda que o filho. Sim, mas ele não teve a chance de ter um capítulo mais foda próprio pra poder formar personalidade, cara. Mas não precisa. Claro, o Mindinho não teve um capítulo. Você pelo foda um... e eu sei qual é do Mindinho. Ele fica porque é um personagem bem escrito. O Aranha, eu não sei qual é do Aranha. Nunca teve o capítulo do Aranha, mas eu sei qual é do Aranha. Qualquer... O Renly, eu não sei. Nunca teve o capítulo do Renly, mas eu sei qual é do Renly. Tá querendo comparar uma criança de 15 anos com um cara que tem 30, porra. Cara, mas é personagem bem escrito e mal escrito. O autor deixa o Robby como um personagem genérico só pra ser conduzido. Só isso. Não. O Robby não tem característica. Me fala uma característica do Robby. Não, eu acho que ele é pra ser conduzido sim, mas porque ele é uma criança, cara, ainda. Que criança? É sim, você cara. Porque quer pegar o Robby também? Não quero pegar o Robby não, cara. Eu acho que vocês estão subestimando o autor, cara. Também acho. Eu não. Esse eu negócio acho de não. Personagem mal escrito não, cara. Vai ver que ele não quis revelar só uma coisa, entendeu? O Robby... Como é que ele escreve tão bem um personagem e escreve mal o outro? Pra mim isso não existe, cara. Não é que ele precisa daquele personagem ali. Só que, por não saber o que ele vai fazer ainda, ele não dá determinadas características ao Robby. Porque no ponto A, lá na frente, ele pode ter que escolher o caminho C ou D. Eu não sei porque eu dei esse exemplo que eu pulei o B, mas... ele pode precisar mudar. Se ele definir o Robby agora, mais à frente pode ser difícil pra ele conduzir a história da forma que ele quer. Então ele mantém o Robby como uma folha em branco. Pois é, isso é um recurso que ele tá usando. Sim, e isso é péssimo, porque o Robby é um personagem central. Ele tá num ponto na história que ele não poderia ser assim. Não, cara, mas pra mim ele é tipo um cara muito certinho, que segue tudo que o pai fala, e depois ele teve que engolir um fardo muito grande, cara. E não teve tempo de formar a personalidade. É, tá descobrindo agora realmente, tipo, que ele tem... Impõe pra ele que ele tem que ser o novo rei e tal. E ele tá começando a pensar como é que ele não tem personalidade, cara. Ele tem a liderança do caralho. O engraçado é que a irmã mais nova dele tem 7 anos e tem a personalidade mais formada do que a dele. Sim. Não. Pera aí. A Arya tem sim. Mas nada é diferente de mais forte. É diferente, cara. Não, mas ela tem, cara. Ela tem um gênio muito, muito indomável. Ela é, tá ligado? Ela é meio porra louca. Ela é um Stark. Caralho. Sim, mas ele é mais centrado, cara. Só isso, mas não quer dizer que não tem personalidade dele, tá ligado? Ele é gay, mas, cara. Vou te falar, no primeiro livro inteiro, sabe a única coisa que acontece no Robby? Ele deixa crescer a barba. Ponto. Isso é o que o Robby, pessoa Robby, faz o livro inteiro. Se todo mundo fosse mega desenvolvido personagem, fosse cara, mega, não daria Luffy, certo, cara. O Theon não faz nada no livro 1 e você já sabe que ele é meio irônico, que ele adora a mulher, que ele é inconsequente. Sim, pelas falas dele e tal. Pelo que sim. Ele... E qual é do Robby? Eu não sei qual é do Robby. O Robby não tem a oportunidade de fazer nada ainda, cara. Ele tá sendo meio que conduzido pelo que a história manda ele fazer ainda, cara. Mal escrito. Não é mal escrito. Quando acabar o seriado, a série, você vai ler e você vai ver que não é mal escrito, cara. Bichinha raspada, tá dando crédito. Quando acabar o livro e você fala mal escrito, é tudo bem, eu aceito. Mas o Robby tá uma folha em branco. Isso você é mal. Você não leu nem o capítulo do Robby ainda pra falar isso, cara. Eu preciso ler capítulo do Mindinho pra saber que Mindinho é foda, pra fazer uma tatuagem do Mindinho. Que isso, rapaz? Ué, que bonita, cara. Quando você fizer, me mostra aí como é que fica essa maravilha. Cara, o bode tá reclamando tanto aí que o autor constrói mal os personagens, mas porra, os Lannister todos, cara, os Lannister todos são muito bem construídos, cara. Eles não podem tirar o rabo pra comer. Muito maneiro. Apesar de serem poucos ainda da mostra, porque eu acredito que aos poucos, como os personagens vão morrendo, espero eu que sim, vão aparecer novos personagens, tipo, algum tio distante e tal, e sempre deve ser bem construído. Eu tenho uma dúvida, todos os Lannister se cruzam, formam a família mais pura do mundo, eles se comem, como é que funciona? Porque eu ouvi falar de alguma referência no, na série, mais deu a entender menos, que... Mais ou menos. É, alguma referência na série deu a entender isso, que eles tinham esse como na costume. Na verdade, quem faz isso mesmo, fazia isso, eram os Targaryen. Que era um povo que era o... Que era o povo do rei anterior. Dragão, da lourinha. É, mas o Stark, ele descobre sobre a relação do incesto da Cersei. Cersei e o Jaime. Cersei e o cara lá, ok. Príncipe encantado. É, o príncipe encantado. É verdade, é igualzinho. O rei anterior ao Robert, ele descobriu no livro, né? Ele olhando, viu... Louro, louro, louro, e do nada ele continuava sendo sempre louro, apesar deles mudarem sempre de família e tal. Ou seja, tava rolando um incesto brabo ali. Sim, sim, é isso que eu tenho. Sim, foi. Mas na verdade, a mão anterior era o Stark. Era o John Aerys. John Aerys. Ele é que descobriu ali. A mão. E aí já tô olhando no segundo livro, dá umas paradas dele aí, maluca aí, que tá. Vamos lá, semanais. Deixa pra lá. Referências. Não, mas o que acontece? Os Lannisters são fodas. Eles são ambiciosos pra caralho. Por exemplo, o Príncipe Encantado, o Regicida lá, além de trabalhar no Shrek, além de trabalhar no Shrek com minha irmã, ele matou o rei anterior, assim. Ele é escroto, ele só pensa nele mesmo e tal. E tipo, eu não entendi qual foi daquela dele, tipo, matou o rei e sentou no trono, até aí o Eddard chegou e ele levantou, tá ligado? Saiu. Uhum. Tipo, não, eu só tava só esquentando pra você, algo do tipo. É. Eu não entendi qual foi daquela do sentar, cara, meio que tipo... A bunda aqui. Porque se sentiu o cara lá, porque... Mas os Lannisters estavam chegando ao trono. É? Fala de novo, Vivian, desculpa, falei por cima de você. Não, tudo bem, pode falar. Não, fala de novo. Não, já perdi, cara. Primeiro você. Não, vamos chamar uma xícara de café. Ele tá. Primeiro a senhora. Ele sentando no trono era como se os Lannisters estivessem chegando ao poder. Porque os Lannisters entraram no final daquela guerra contra o Rei Dragão, o Rei Maluco. Então, é como se ele estivesse assumindo o poder, fora-se o Robert. Nós estamos chegando ao trono. E o Ned, quando chegou lá, falou: o quê? O encantado no trono? Vai tomar no cu, sai daí. Sai daí que tem moleque, que suporta a tua família. É, mas aí, né, teve, rolou também a parada do tipo: ó, por que você não ficou no trono, Eddard? Você que devia ter sido rei e tal. É, exatamente. Seria muito melhor do que o Robert. Isso é uma discussão que tem muito. Que, na verdade, não tinha. Eles estavam só organizando eles queriam destronar o cara, mas eles não tinham definido. Não, quem vai ser o rei? Quem ia ser o rei, é. Exatamente. O Robert foi porque ele foi que quis. O Eddard não quis. Mais ou menos isso. Ele chegou lá e não quis subir no trono, esperou o Robert e o cara subiu. Acabou. E voltou pra Winterfell. Exatamente. Porque o Ned é um merda. Porque ele é honrado. Ele é o cara do deixa de... Ele é família. É a família, cara. Que família, rapaz? Tu pode ter o trono, tu pode ter o mundo. Tu quer família o cacete? Ah, família Restart primeiro. Aqui desde cedo aqui, pegamos carteirinha, pegamos pulseirinha e não entramos no show, cara. Mas nada a ver. Puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem. Era pra mim. Cara, mas tudo bem, era pro Eddard ter sentado no trono. Todo mundo, eu também acho que deveria mesmo, tá ligado? E depois a família dele ia pra porra do Porto Real e ficava lá com ele, cara. Na corte, não tem essa. Eu não sei. É, eles iam virar uma família unida igual a do Robert virando. Ah, o poder corrompe só se você for um idiota. Né, Puff? Eu tô bem ainda, tá vendo? Hoje ele não esplachou ninguém dando podcast. Ainda. Não acabou com nenhum convidado ainda. Tá bom. Eu vou fazer que nem a Xuxa, eu vou comprar todas as edições do podcast. Vocês falam que eu fiz comprei de cosplay de Sakura Card Captor. Aham, claro. Ela fez a fita pornô dela. Mandar recolher do mercado. Vou tirar esse boato aí da vida. Ó, eu tenho a Playboy da Xuxa, hein? Opa. Tem mesmo? Vale uma sério? Aham. Uhum. Caralho, moleque. Vamos escanear aí, né? Passar pra galera aí. Poxa, que botar aqui o link pra você. Mas a gente. Mas nós não, peraí. Primeiro as coisas mais importantes. Fala de novo. A Xuxa tava florestal ou tava capinada? Não, ela não era uma Vera Fischer, mas era florestal. Tá bom. Ela não tinha peitinho, né? Tu acha que vai pegar o corpo da ela Xuxa? Ela tinha peitinho, né? Ela não tinha peitão. Tu vai pegar a foto da Xuxa, o corpo da Xuxa vai botar a cara da área. Ou do Rob. Poxa, foda, cara. Os tempos legais hoje em dia é melhor botar do Rob, hein? Antes pedófilo do que. Nem um pouco preconceituoso. Caralho. Tranquilo. Puta, cara, que orgulho da cabeça dessa pessoa. Que apresentador, gente. E Guerras dos Tronos. Então, a gente tá falando dos reis e tal, é impossível não falar do pequeno conselho. Que tem o meu. Lá tem dois personagens fodas. O Aranha, que é o eunuco lá, o gordo, esqueci o nome dele. Cortaram o pipiu dele. O Varys, é. V-A-R-Y-S. E o meu favorito disparado, S2. Peter Baelish. Ninguém sabe falar os nomes, então vamos parar de tentar. Mindinho. O Mindinho. Cara, que personagens fodas, cara. O Mindinho é um self-made man, é um cara que veio de uma família de merda, tomou um couro do irmão do Ned Stark, porque ele queria comer a Catelyn. E aí, não, na verdade ele até duelou por ela, na verdade, e perdeu. Tem que explicar isso aí, né? Que a Catelyn era prometida pro irmão do Stark, que chegou em determinado momento morreu, né? Exato. O Stark só era o segundo da linha sucessora. É. O Ned. É, o Ned. O Ned tem até a teoria de que ele é um fracassado, na verdade, né? Ele é um fudido. Fracassado. É. Olha, o Boromir, ele não é tão ele era bom, pra ser o fodão e ia casar com a Catelyn. Ah, mas aí, eles casaram e ela já veio, engravidou na hora que casou, como é que foi isso? Então, não, há controvérsias. Já veio pronto. No livro, na série no entanto, mas no livro, fica o tempo inteiro um quê de dúvida se o Mindinho tirou o cabaço ou não da Catelyn, que linguagem era essa? Fica o tempo inteiro uma dúvida se o Mindinho pegou ou não a Catelyn antes do casamento dela com o Ned. Foi estranho. É verdade. Fica nessa parada aí mesmo. É, mas olha só, mas assim, eu acho que não, cara. Sinceramente, eu acho que... Pelos olhos dela, né? Não, falando em olhos dela, botaram uma mulher bem velha ali, né? Ela podia ser um pouquinho muito mais nova. Botaram uma mulher bem velha. Então... Mas eu achei legal você ser uma mulher velha. Espírito de mãe e tal. Falando em olhos dela, botaram uma mulher bem velha. De que olhos você tá falando, meu amigo? De que olhos? Não, mas a Cersei, pô, ela é bonitona, não sei o quê. Apesar de ser um pouquinho, né, um pouquinho avançada já de idade, mas bonitona, não sei o quê. A Catelyn, porra, é uma velha, cara. A Catelyn é uma mãe sofrida, né, cara? Muito. Porque, olha só, ela casou com o Eddard e não deu 5 minutos de casamento, o cara foi pra guerra, porra. Largou a mulher em casa com o bebê na barriga. Olha quantos filhos a Catelyn tem. É, cara, ela trabalhou, pô. Pô, gente. Exato. E uma dá pra encantada, a outra dá pro Boromir, cara. Coitado. Boromir. Peraí, você tá dizendo que o encantado é o quê? Muito melhor, sonho de consumo? É, pode, quanto é o problema? Eu prefiro o Hobby, né, pô? Não joga pra mim não, cara, quem falou a merda essa vez foi você. Não, mas eu nunca me fantasiei de Sakura. Não tem nada a ver com a outra. Não precisa, cara, não precisa fantasiar de Sakura ou não. Cara, esse negócio de Sakura é igual o... Como é que é? Whatever, dude, kiss the guy, do Friends, cara. Tudo volta pra isso, cara. É tipo aquelas cartas tipo, do Chuck Norris de Magic, tá ligado? No caso do Pluff, é uma carta de Sakura Card Captor mesmo, que sempre que ele entra numa discussão, ele perde por causa da carta, da derrota. Pariu. Mas então, o Mindinho é foda, porque ele é self-made man. Ele é o cara que não era de uma família pica, não era merda nenhuma, e o reino não vive sem ele, porque ele que detém todo o dinheiro do reino. O reino consegue comprar uma paçoca sem pedir a benção dele. Não, porque ele é foda, porque tipo assim, literalmente ele chegou e ajeitou as finanças do reino. O rei chegava à mão, na verdade à mão, né, pedia dinheiro pra ele, ele arranjava pra seja lá o que fosse, pra investir em seja lá o que for. Uhum. Ele pegava de um canto, prometia pra um cara que ia devolver, pagava o outro e nisso ia, tá ligado? O maluco era um banco ambulante. É igual o Didi, né, cara? Didi? Que ele te enrola e no final você acaba devendo pra ele. Didi? Não, o Didi faz isso, pô. Fazia, né, cara? Como assim, quando... cara? A gente tá falando mesmo de Didi? Didi, não posso usar colesterol, pô. Didi, cara? Ele fazia isso nos Trapalhões? Ele pegava, sei lá, o Mussum, o Zacarias, e falava, não, porque eu te empresto isso, não sei o que, aí volta, no final a pessoa tava sempre devendo pra ele alguma coisa, entendeu? Pô, na minha época isso não, cara, só conheço o Bob Esponja. Vale a pena. A Vivian tem 14 anos. Não tenho 14 anos, ela é tipo um menino gênio, entrou na faculdade com 14 anos. Nasceu em 2001 com ela. Ela tá no livro, se ela estivesse no seriado, ela seria mais velha. gente, e qual é daquele, daquela brutalidade daquele cara cavalgando a menina? Tu acha bonito isso, Flávio? Tu se citou com aquilo? Citar, achar bonito são coisas diferentes. Ou tu prefere o Hobbit? Tu prefere o Hobbit ou o Caldrogo? E achar bonito são coisas distintas. Você... O bode prefere o encantado. Adoro uma lourinha, ué? Não, cara, aquilo ali foi absurdo. Se falaram que a garota tinha 13 anos no livro ainda. Ah, 13 anos, o Motaro vem, sobe na mina. Aquela porra absurda. Sinistro, cara, sinistro. Eu não sei nem como é que ela conseguiu dar aquela volta lá, né? Porque ela foi pra cima, depois foi a vitória dela como rainha Targaryen, né? Porque ela conseguiu... Porque a outra menininha ensinou pra ela como é que faz pra agradar um homem. Verdade, ensinou pra ela, as, né? As artes do sexo. Aquele... É, das do amor, das do amor. Aula de sexologia. Exatamente. Você não viu isso, nada, né? Ainda. Primitivo. A mucama dela era Marta Suplicy. Eu não vi nada ainda. O que foi? Tem rola mais parada pesada aí na vida? Eles não falaram pra não soltar spoiler, então eu não vou soltar. Ih, rapaz. Ah, peraí, você me tirou dúvida. É envolvendo a lourinha mesmo? Envolvendo a lourinha. Puta, então é um mormonte. Cara, olha só. O que que falta nessa série pra um homem achar ela perfeita? Essa série? É. Nesse livro, né? Cara, eu acho ela perfeita. Segundo meu amigo Pombo Travestiço. Eu acho que falta ela fazer o curso com a Jessica Esteves. É isso. Mas você tá falando de aparência ou tá falando de tudo? Peraí, mano, foi muito estranha essa pergunta, cara. Não, o que falta nessa série pra ela ser perfeita? Tipo, eu não acho ela perfeita e nem perto disso. É porque falta esse negócio, sabe? Ah, e ela vai conseguir esse negócio? Não, deixa pra lá. Eu não acho. Eu não entendi nada, mas tudo eu bem. Não. O Fluff imaginou carta Chloe, é por isso que não tava entendendo. Estou sofrendo pelos pecados que estão cometendo agora. Isso é bullying. Você quer uma coroa? Caralho, caralho, que bela frase. Toma aí uma coroa pra você. Não, essa pra mim foi uma das melhores partes do livro, cara. Porra, mas aí no livro, nem achei tão impactante quanto no seriado, cara. Porque no livro acaba o capítulo ali, tu fica meio tipo, hã? Tá, mas vambora. Mas é porque não é muito visual, né, cara? É, tá, mas no seriado, cara, porra, ficou demais isso, cara. A melhor adaptação do seriado foi realmente o lance do Caldrogo e da Lourinha. No livro, eles são muito... Assim, é legal, mas é fraco. A série melhorou muito a questão do Caldrogo e dos Dukarin. É porque é mais rico pra você imaginar como é que é realmente aquele negócio. Com a imagem, você pega melhor o espírito, cara. Realmente, sim, sim. O nego cavalgando no deserto não é a tua realidade, tá ligado? Quando você vê aquilo ali no seriado, eu acho que facilita. Parabéns, gente. Ficou muito mais foda no seriado. Muito mais. E pelo que eu vi no making of, eles pegaram, tipo, várias. Unificaram várias culturas diferentes, várias pequenas coisas pra montar como se fosse uma cultura dos drogo mesmo, entendeu? Lá do. Esqueci o nome da. Dos Dothraki, entendeu? Tipo, essa pronúncia tá errada, tá ligado? Dothraki? Não, tá certo. Mas vamos que vamos. Por que tá errado? Na série eles falam assim, pô. É, tá bom então. Bom, não, peraí, agora tá. Não, vem agora de grosseria. Qual é o certo? Não, não que sei. Rixa, não, você sei. Falou, tá errado. Você fala, não, tá errado, vamos voltar ao programa? Vamos voltar ao programa? Não, isso é o programa, eu quero saber qual a pronúncia é certa. Ah, é? Se você falar Sakura, você vai desmerecer. Né? Posso, por favor, todo mundo em silêncio, por favor. Chave que guarda o poder na minha estrela. Revele sua verdadeira forma. Não tem argumentos, cara, é brincadeira. O Bug descobriu que tava errado e tá usando de novo a carta da vergonha do. Já usou essa hoje, cara. Eu não sei, desculpa. Porra, então não tá no programa. Isso, boa noite, gente. Tchau. Porra, te fuder. Isso tudo vai pro ar, cara. Uma coisa interessante que teve, assim, a primeira aparição da Targaryen, sempre esqueci o nome dela, Daenerys. É que ela parece bem fraquinha e tal, você olha assim, cara, essa garota vai rodar no próximo episódio. E aí ela vai, aí você vê o Khal Drogo chegando, apresentado a ela, você vê, caraca, ela vai ser destruída, meu Deus. E aí ela chega lá, ela fica sinistra, sabe? Você acaba a série, você pensa, cara, o Khal Drogo fica destruído depois, né? Ele é o cara, né, cara? Cara, mas é isso, você falou agora dela, aquela frase e tal, mas o irmão. Tem uma dupla, cara, que eu tive prazer já com ele ver ele morrer. E outro que eu vou ter muito prazer de assistir morrer é o Joffrey, cara. São dois molequinhos escrotos que ele botaram, tá ligado? O Draco Malfoy, que é aquele pessoal, aquele ator é que te dá raiva de assistir aquele moleque fazendo putaria. Cara, tá ligado? O irmão da Dany e o Joffrey, cara, botaram os atores no seriado. Te dá raiva, dá agonia de ver eles fazendo merda, te dá um prazer imenso ver eles sendo coroados, cara. O Joffrey é o filho, um dos filhos do rei, né? Do Robert com a Cersei. Teoricamente, né? Dos dois. Robert Baratheon. É, exatamente. Aí, só que ele é uma pessoa que eu achei que o ator não teve nada a ver, cara. Porque no livro você tem uma descrição dele de que ele é um cara mais bonito do mundo. É, que ele é bonitão. Né? Ele era pra ser um encantado, que tem cabelos brancos. Exatamente. Que ele é o cara mais bonito do mundo, que, pô, pegador, não sei o quê, pica da galáxia. Que no livro é um homem rústico, é um pedreiro, é o de Ramon Mont, o cavaleiro que tá com a lourinha lá. No livro ele é um ogro, ele é um pedreiro. E na série ele é um coroa bonitão, boa pinta. É mesmo, muito tiozão. E o pai dele tá bem representado. O pai dele tá foda, o pai dele tá foda, me convenceu. Velho urso. Era pra ele ser tipo velho urso, cara, porque se não me engano no livro fala que ele tem cabelo no braço, cabelo no peito, grandão. No seriado ele é meio lourinho até, eu não entendo, cara. Pô, mas como é que ele tem cabelo no braço, cabelo no peito, se ele tá sempre com roupa até o talo? Posso ver, é tanto pelo que sai da armadura. É tipo uma armadura de pelo. No final a gente vai descobrir isso, né? Todo mundo vai morrer e ele vai continuar vivo porque ele tem uma armadura de pelo. Vocês falando do Joffrey aí, já foi feita até uma comparação entre os castes. Ele pra mim é igualzinho a Xuxa atualmente, cara. De ele novo, é, cara, é a cara da Xuxa, aquele cabelo curtinho que ela usa, tá ligado? O Joffrey é a cara dela, cara. Tem é cara muito... de fuinha, mano. Porra. Exatamente, dá mais vontade de ver ele morrer, né? Porque todo mundo sabe que a Xuxa é o demônio incorporado. Não, mas pô, mas falando do. Sentado, pegando o link do Joffrey, eu tenho muito. Eu tive muita, muita raiva da a Sansa. Nossa, eu tive muito. No final da série eu comecei a gostar dela, mas no início ela era insuportável, tanto quanto o Joffrey. Eles se mereciam muito mesmo. Cara, mas ela é uma ruiva legítima, não tem como você não gostar dela. É verdade, é verdade. Tem razão nesse ponto. Ah, desculpa, gente. Enquanto isso, o Fluff tá olhando pra área ainda. Cara de cavalo. Ah, mas a Sansa ainda não sangrou também, né? O Joffrey ainda não se deitou com ela. Porque só vai... Também o Joffrey, ele é meio viadinho, né, cara? Ele é. Não, cara, o Joffrey é um menino extremamente mimado. Toda a merda que dá no final da primeira temporada é culpa do Joffrey. Mas a Arya saiu no braço com ele e ganhou, sabe? Ele é muito molezinho, meu Deus. No segundo livro, tem vários momentos que eu tava lendo e eu lia uma parada e eu ficava estático, tá ligado? Caralho, sabe quando você tira o olho do livro, olha pro vento e fica pensando, não acreditando no que você acabou de ler? Cara, o que foi aquela cena do Joffrey declarando que era pra cortar a cabeça do Ned, cara? Aquela cena do seriado... Foi tipo, acabou a cena, cortou a cabeça e entrou no crédito. E você praticamente não tinha como não ler os créditos, cara. Porque se você tirar o olho da tela, é porque você não pegou a grandiosidade do que acabou de acontecer, cara. Foi muito inesperado aquele negócio. Ô, Bod, você pode falar aí. O que você planejou, o que você pensou sobre o final da primeira temporada, como deveria ser? Cara, o neguinho fica feliz com o Ned Stark perdendo cabeça, com a Lourinha tendo o ovo de dragão chocando, isso não é nada, isso não é nada. O meu final da primeira temporada era muito melhor. Eu imaginava o seguinte, Khal Drogo vivo, firme e forte, viril. Que isso, cara. Viril. Olha o que o cara tá imaginando agora. Os dragões, cara, os dragões estariam gigantes, tá ligado? Ela montada nos três dragões. Ela acima de um, Khal Drogo no outro, Gerar em outro, cada um dos três dragões, três indo sobre o mar, embaixo vários barcos gigantes, tipo barca, Rio Niterói, tá ligado? Cheio de cavalo em cima, cheio de cavalo, tá ligado? O exército do Khal Drogo, deixa eu falar o nome. Esse nome que o Bloco falou aí, que ele acha que tá falando certo. Do Dragão. É. Aquele exército todo indo por baixo, chegando, e a galera caindo na porrada, não vendo esse exército chegando, tá ligado? A temporada ia acabar com a Lourinha chegando assim, em cima do... derrubando aquela torre vermelha do Porto Real, cara. Porra, meu final seria muito melhor, cara. Olha, porra. A sua versão... As suas versões, a mesma coisa, perde a credibilidade a partir do momento que você me disse que o seu Joffrey usa óculos, cara. Se você ler o livro, imagina o Joffrey usando óculos, cara. Eu imagino que tem algo errado com a sua mente. Só tem um problema com essa teoria, cara, com esse final. Que o livro ia acabar no segundo livro, mano. se importa, Khal Drogo vivo. Eu queria Khal Drogo no trono. Cara, eu queria o Khal Drogo no Trono de Ferro cantando String Love. Olha o que o cara quer do Khal Drogo. Ah, tudo bem, tá falando tudo do Khal Drogo aí, o encantado. Ficou aonde agora? Fora de encantado, ele ia pegar a irmã dele e ia fugir pra algum lugar, cara. Negócio de Rust, né, cara? Mas eu achei a morte do Khal Drogo muito, muito chato. Tipo, ele era um personagem tão foda. E eu fiquei muito mais traumatizada pela morte feia que ele teve do que o resto das coisas do final da primeira temporada. Também eu fiquei indignada. Eu achei que a morte dele foi idiota. Mas eu achei que também foi. Se fosse do jeito, não construiria a história do jeito que foi construído. Sei lá. Não consigo imaginar uma outra morte de um jeito que fortalecesse tanto a Dany, entendeu? Mas sabe qual é o problema? Se eles chegassem lá no em Westeros, né? Com o exército que o Khal Drogo tinha, mano. A impressão que você tem, pela guerra que tá rolando lá, é que ele varria aquela porra e ia conquistar tudo, mano. Mas ele varria aquela porra e ia conquistar tudo, isso que eu quero. Só que ele não atravessa o mar. Cara, eu gosto de Manowar, cara. Saquear, pilhar e destruir, vambora. Só, no seriado, tem, no seu livro também, na primeira temporada, já aparece aquele caôzinho no final da primeira temporada do Brandon Stark, do Corvo e tal, não sei o que. E aí dá aquele tom místico, né? Da porra, esse moleque é mago e tal, esse seriado, pô, tem dragão, tem não sei o que. Você já fica imaginando que o moleque vai ser tipo um Merlin, cara. Pelo menos eu queria que ele fosse entregado. É um fudido, cara. O cara perdeu o controle das pernas e tem que ter uma compensação divina, entendeu? Pra poder balancear, pra poder equilibrar a balança. Então ele tem que ter algum poder, alguma coisa. E eu fico até hoje esperando a hora que vai aparecer, vai achar um livro escondido lá na gruta que vai ensinar ele a soltar bola de fogo, cara. Porque... Cara, você tá falando isso, mas tem que esperar, né, cara? Não, eu já sei mais ou menos o que acontece, o poder que ele adquire e tal. Mas é pouco, entendeu? Eu quero bola de fogo. Olha só confirmar um negócio com vocês aqui, que depois que você lê os livros, você fica meio embolado do que acontece em cada um, né? O Bran, ele na cama, ele já sonha com a visão do lobo, não sonha? Sonha. Isso já é um poder. A do corvo, na verdade. Não, do lobo. A do lobo também. Também. Primeiro é do corvo, depois do lobo. É, eu tô ligado, eu sei que isso já é um poder. Não, pois é, mas o corvo, ele vê o corvo. É. Né? O do lobo, ele é o lobo. Eu tô ligado, eu sei disso. Entendeu? Mas isso não é um poder, cara. Isso é um poder. Ele não pode matar alguém queimado virando um lobo. Você quer bola de fogo, né? Não tem jeito. Bola de fogo, raio, necromancia, reviver os mortos, alguma coisa, cara. Calma. O Flamengo se identificou muito com um personagem que não tem. É fraco da cintura pra baixo, né? Acho que isso quer dizer alguma coisa. De repente o Flamengo teve uma identificação pessoal. Uma coisa eu falo. Eu gosto desse caráter místico permeando a série, mas sem nada muito escrachado, cara. Sim, não vou falar do livro 2 ainda, mas. Ele eu acho tem que evoluir, cara. Eu tô esperando chegar. O nível que eu quero é nível de bola de fogo, de espada de luz, de dragão, tá ligado? De gigante jogando pedra. É isso, dragão. Que eu quero. Alienígenas. Porra. Entendeu? É o que eu quero. Kraken, eu quero a porra toda. Eu quero que fique uma parada de caralho. São 7 livros, cara. Porra. Não é possível que até lá não role um. Senão vai tomar não se importa. Que bola de fogo, tipo, bola de fogo, esse tipo de coisa, né? Eu acredito que não vai ter, cara. Bola eu de fogo só saindo certeza. Da boca do dragão. Não tenho tanta certeza, não. Eu quero bola de fogo. Voltando aos Stark aqui, o Jon, ele foi pra muralha, ele tinha um futuro esplêndido, porque era o Stark mais, teoricamente, mais foda do que o Robb, né, e tão bom quanto na questão de armamento, de espada e tal. Mas em cima de tudo, nada, o Stark né? com personalidade, você não pode competir com isso. Isso, mas aí, infelizmente, ele é um bastardo, né, e na hora que o pai dele disse que ia virar a mão do rei, e ele ia ser abandonado aos cuidados da mãe dele, e a mãe dele, mãe pseudo mãe, né, madrasta, né. A Catelyn odeia ele, então ele preferiu seguir o destino do tio, seguir o caminho do tio. Não, mas ele já sonhava com isso, não é que tipo, ele ficou sem opção e foi. Ele achava que era um lugar legal, tipo, lindo, maravilhoso, que ia ser muito feliz. E... Ele queria. Não, ele queria, mas poderia tomar a decisão antes. Não tomou porque... Não, ele ficou enchendo o saco e o tio dele falou que não, que ainda era muito cedo. Ele ficou enchendo o saco. Até mesmo a hora que ele vai, ele já não é bem... Ele não queria que ele fosse porque ele ainda é muito novo pra ir pra muralha. Não queria que ele fosse naquela época ainda não. Mas eu acho exatamente. Que ele foi ali porque já não tinha mais, tá ligado? Não, ele não, foi porque ele o tio foi... tava ali e ele quis ir com o tio. Vambora. Ele tava louco pra ir e o tio não conseguiu dar nenhuma desculpa pra poder ele não ir junto mais. Oh, mas lá tem muito inseto. Congelado, né? Congelado. Então, pra quem não lembra, a muralha é uma construção gigante antepassada. Da China. Cara, é uma construção que eu não consigo entender, né, mano? Porque aí, aquela construção ali é absurda. É, eu vou te falar que eu já sei como é que ela foi construída. São uns ETs, mais ou menos. Não, é porque um amigo meu leu na internet aí no site westeros.com.org, sei lá, que é um site meio que semi-oficial aí do coisa, e lá tem um resumo da história antiga, mas eu não... Como não foi eu que li, eu não tenho propriedade pra ficar contando isso agora. Depois, quem tiver curiosidade, procura aí westeros.com ou westeros.org ou westeros.net. Ou arroba plofcom. Ou arroba plofcom e pede pra eu indicar qual foi o site. E dá uma olhada lá, mas... Que antigamente aquela muralha não existia, não, e não tem muito tempo que ela foi construída também, assim, absurdamente não. Cara, eu não vejo aquela muralha sendo construída, esse é o problema, entendeu? Mas ela foi. Tipo, como ela foi construída? Você já viu a imagem dela? Foi construída pra se proteger. Vou dar um spoiler. Foi construída pelo. Não! Não, isso não é problema. Quê? Alguém saiu do. Acho que pode sair da conversa. Pode. É. Porra! Voltou. Tá voltando. Porra! Oi, alô? Cara, vai te fuder. Vai te fuder por quê, cara? Puta, mas vai te fuder você. Babaca, eu quero fuder você. Muralha, não. Mas não é, ó, quem fez a muralha foi. É tipo um bólogo, tá ligado? Bota alguém. Aí, vou dar spoiler daquela série da Globo, a muralha, pra você ver. Não vou tomar spoiler, não. Aí, boy, já viu? Em 2001 tem uma série sobre a muralha, né? Cadê o Bart? Isso não é spoiler, cara. Você não vai falar no livro. Não, eu tô falando de 2001, que teve aquela série A Muralha da Globo. Não é spoiler. Isso é tipo uma história da velha ama, cara. É só um conto de dragões fantástico, entendeu? Então vamos em frente. Sobe música. Tá, tipo, a senhora Stark tem uma irmã, né? Que é a história da família dela lá. E ela tá como senhora de um dos reinos. Ninho da Águia. Ninho da Águia. E o Ninho da Águia seria, teoricamente, o protetor do leste. Enquanto que o do Castro seria o do oeste. Então, seriam as duas guarnições. E a do sul seria Porto Real e do norte o Winterfell, é isso? Winterfell! É. Exatamente. Então. Ai, que bonito, gente. E seriam, tipo, quatro protetores dos sete reinos. Ah. E ela, teoricamente, o filho dela é o protetor legítimo do reino do leste. Mas ele ainda é uma criança beberrona, aquela porra de pronta. É uma criança, não. Aquilo ali é uma pessoa incapaz, né, cara? É incapaz, cara. É bizarro. Bem capaz. É muito bizarro. É ele mama, cara. Nossa. Mas é porque. Mas a culpa não é dele, foi da mãe. A culpa, não, a culpa é dela. Ninguém mas tipo, a partir do momento que você tá julgando um cara que invadiu o seu reino lá, tipo, o anão. Enquanto você faz isso gritando, você dá de amamentar pro seu filho, que já é grande demais pra ser amamentado, mas ainda é criança demais pra estar naquele meio, é muito, sei lá. É muito, muito avulso. É agressivo, cara. Esse seriado é muito agressivo, cara. É muito agressivo. Não é pra que não é literatura enquanto juvenil, não, essa porra. Eu não devia ver. Não, mas o lance lá que aquela mulher maluca, ela tem muito medo porque aquele filho é tudo que ela tem. E as más línguas falam que a Lisa nunca foi benquista no reino, porque assim como a dúvida se a Catelyn teve um caso com o Mindinho, também a dúvida se a Lisa teve um caso com o Mindinho. Se Mindinho? É, porque as duas moravam juntos lá no Corsário. Fazendo jus a fama de cafetão. Terraria, como é que é, né? Corsário, no meio corsário. Do nada. Não é corsário não, cara. Correrio. Correrio, corsário, porra. Corsário, é. Tá tudo com C. É lugar com C que não tem TV. Porque é pelo seriado, não tem os nomes, sobrenomes da galera. Quando você lê o livro, os personagens menores começam a aparecer uma porrada de nomezinho, de nego que não vai aparecer de novo, cara. Eu passo por aquilo ali já evitando. Não, uma decorar. Coisa tem que ser dita. É isso mesmo. Os livros, a quantidade de nome, pessoa não relevante que você tem que ler e eventualmente decorar pra não ficar perdido é uma coisa sacal. Não, é porque, assim, porque tem os importantes, tem os muito pequenos, mas tem uns que são mais ou menos importantes, você tem que entender tudo. Tipo, casas importantes, tipo Martel, Tyrael, são casas que, se você souber Red quem Wine. São aquelas pessoas, vão fazer alguma diferença no conhecimento da história, entendeu? Você pode acabar pegando algum detalhe que fugiu. Mas não dá, cara. Não dá pra você ter conhecimento de uma casa que, sei lá, mal apareceu ainda, entendeu? Muito escroto. Mas esses personagens secundários, pra mim, um dos melhores é tipo o professor da área. Fogel. Como a gente não vai falar do Sir Forel? Pô, ele é muito sinistro. Que você fala pro Deus da Morte? Not today. Pô, ele é foda, só que ele morreu. Morreu, não, cala tua boca. Eu não consigo aceitar isso. Cala tua boca, assim, no seriado. Eu não aceito ainda. No seriado ele não mostrou ele morrendo. Não mostrou ele morrendo, mas no livro eu achei que ficou mais evidente que ele morreu. Não, mas não... para. Ah, não mostrou ele morrendo. Mas claro que ele morreu. Então ele não morreu pra mim. Não, tá vivo, assim, no meu coração. Eu li Marvel a minha vida inteira. Se não tem corpo, ele não morreu. Se não tem corpo, ele não morreu. Não, é porque assim, porque no capítulo é da área. Então, a partir do momento que ela saiu daquele quarto, nada mais acontece. Você não tem mais como saber o que tá acontecendo lá dentro, entendeu? E ela fugiu e deixou o cara lutando com o outro. Só que ela meio que fala que ele morreu e tal, e parece o cara que ela lutou, que ele lutou contra, vivo. Mas tá subentendido, né, cara? É a mesma coisa que tu falar que aquela hora que apareceram os dois boiolas lá, o Guerreiro das Flores lá, eles não fizeram nada naquele quarto, entendeu? Tipo... verdade. O viu não aconteceu, pô, não é assim. É, então, gente, ele morreu. Quem não acredita. Tiro Forel Forever. Ele tá vivo nos meus ideais, meus sonhos. Tá no meu coração, ele está vivo. Tá ligado? Comprar um pôster. Vamos fazer um pôster do seriado com vários personagens. Do Sir Forel, esse é o mais vendido. Ele não morreu porque ele falou not today. Aí ele esperou até meia-noite com e morreu. Ele tava lutando e foi enrolando a luta. Peraí, olha só, eu, Bode e Pombo, já lemos os livros, dois, então já sabemos mais ou menos como é que acontece depois. Mas, Vivian e Pombo. Sim, o livro acaba com o Rob saqueando, atacando lá o Jaime, captura ele. É. O Tyrion tá lá com o Papai Lannister. Uhum. O mestre dançando break. Mestre dançando break? O mestre Paisel lá, o mestre de Porto Real dançando break, comendo puta e dançando break. Ah, é, o Pícilis, é verdade. Pô, mas eu não sei por que teve essa porra, mas vamos lá, o que vocês esperam da segunda temporada? O que vocês acham que vai acontecer? Cara, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Principalmente relacionado, claro, à invasão que tava acontecendo, né? Que o príncipe lá, o príncipe que não é o bastardo, mas é o bastardo, né? Tava lá tentando colocar em andamento. É saber mais ou menos como que... qual ia ser a próxima burrada que a Xuxa lá, o Joffrey ia fazer, né? Pra ver como que isso ia se complicar, porque na verdade tudo na série no final começou a se movimentar das merdas que ele fazia. Então a próxima com certeza ia ser definitiva, né? Porque vocês viram lá que ele já tava se cagando de medo. O príncipe tava preso, né? O encantado lá que o Bode tanto gosta. E eu realmente esperava que a rainha matasse ele naquela hora com a pedra, mas já que ela não matou, que ele morra mais bonito da próxima vez. Não esperava que o Ned Stark fosse morrer lá, sem cabeça. Ele acabou morrendo. Ele tava no pôster da série. Não tinha como ele morrer. Pois é. Isso foi bizarro, cara. Isso foi... E aí, então, depois disso, eu parei de arriscar, cara. Só esperei as coisas acontecerem e tentei me prevenir um pouquinho psicologicamente disso. Isso é uma coisa muito boa dessa série, né? Dessa série de livros, que você não espera pelas coisas, cara. É verdade. As pessoas... Como diria um colega meu, morre gente que nunca morreu antes. Ah, é bom quando acontece. É o que a gente mais espera. Mas é incrível, você acha que um cara, pô, o Ned, você acha, não, esse cara vai ser o principal da série, né? Vai ser o bonzão, vai ganhar a guerra, o caralho, e pum, morreu. Pronto. Mudou tudo, cara. Mudou tudo e você fica boca aberta e você fica maluco, cara. Por que tu acha que eu comecei a ler o primeiro livro e o segundo livro agora? Depois que o Ned morreu, cara. Acaba o seriado, tu fica maluco. Eu vou te falar, o momento que eu fiquei mais maluco na primeira temporada é quando o Ned vai falar: Cersei, você é uma filha da puta, esses filhos são do teu irmão, vai tomar no cu, vai se foder, sai de Porto Real. E o Mindinho dá um contragolpe. E você termina com o Stark tomando uma lança, sei lá, que termina com o Stark no preso. É, okay. Você fica maluco, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer agora? O Mindinho dá um sorriso sacana, o Aranha tá ao fundo andando, sabe? Você fica maluco, cara, assim. É totalmente maluco essa série. Lost não é nada perto de... E aí, eu vou te falar que a segunda temporada só tem a melhorar, não piora nada. Só, e pra melhorar ainda, essas tramas começam logo... No primeiro terço do livro já. Não tem que esperar muito pra começar a acontecer esse negócio de deixar a boca aberta, não. É surpresa atrás de surpresa, coisa artimanha atrás de artimanha. Então, se você já viu o seriado e não leu o livro, eu recomendo que leia o primeiro, leia o segundo e daí vai. Tem amigo meu que pulou o primeiro livro porque viu o seriado, filho da puta. Roubou. Ô, merda, vai se fuder, roubou. Não, isso, nada a ver isso aí, mano. Pô. Nada a ver fazer também isso. Também acho nada a ver. Mó onda errada isso. Mó onda errada. Uma onda errada é muito maneiro. Olha só, mas todo mundo fala, cara, que os livros só melhoram. O terceiro eu não tô achando lá muito bom até agora, não. Qual parte do terceiro? Eu tô chegando a um terço agora dele. Tá. Mas todo mundo fala que eles só melhoram, cara. E só crescem também, né? Porque tá começando a ficar complicado de levar essa mochila, mano. Eu também, eu comprei o terceiro já na Bienal, tá foda. Eu tô com medo de acabar o segundo. Pô, na Bienal tava muito caro, que isso? Não, eu paguei, comprei no stand com desconto de 20% que minha namorada é professora. Exatamente. Minha namorada ganhou um livro no aniversário, ela já tinha, ela trocou e me deu. Beleza, minha namorada não me deu nada. Gente, eu não tenho namorada, gente. Desculpa. Vivi, eu perguntei pro Pombo, pra você, pro Pombo, só que só o Pombo tomou a palavra e ficou falando até o fim dos tempos aí. Mas e você, a sua impressão sobre a série, o que, que você acha que vai acontecer depois, o que, que tá errado, o que você acha? Pô, assim, eu fiquei revoltada com a morte do Ned, porque ninguém esperava mesmo. Todo mundo ficou. É, não tem como. Com o Drogo, que, tá, ele ia morrer, mas, pô, morre com dignidade, porque você é foda, sabe? Mas, enfim. O cara morreu com o travesseiro. Porra, né? Drogo, você é foda, tá ligado? O cara morrendo e você dá tapa na cara dele. Porra, Drogo, você não vai morrer assim. Pô, é muito ridículo, ele pega e cai do cavalo. Você fica olhando, tá de sacanagem, sabe? É Peraí, ele não morreu com o travesseiro, ele, pô? Não, mas primeiro, que é a queda dele, sabe? Tipo, ele tá lá fodão, do nada ele pega e cai do cavalo. Você pensa, legal, agora ele tá fodido. O travesseiro foi puxado da tomada, tá ligado? Não, mas assim, eu tinha uma visão meio romântica de que eu gostaria que acontecesse, sabe? Eu queria primeiro que a Sansa matasse o Joffrey. Porra, empurrada aquela pontezinha lá naquela hora lá que... Ah, essa hora é maneira. Porra, caraca. Moleque, o cara ia jogar lá também. Ia, ela ia junto, dois, mas ia ser bonito, ia ser bonito. Ela pode morrer também. Ia ser melhor. Eu não me importo dela morrer também, não. Não, eu tenho esperança de que ela virar uma Cersei da vida, mas... Tá ligado? Não, ela tá encaminhando pra isso, porque ela foi meio que criada pra isso, né? Exato. Uma filha da puta, mas e ela tá sofrendo muito, dela? Com sofrimento, vem, segundo Brito. Cara, acabei de me arrepender muito aqui. Por quê? Eu entrei num Wiki of Ice and Fire, porque ele falou da Cersei e eu fui ler, mano. Aí, nem ouso compartilhar, seja logo se você estiver lendo. Não, não vou compartilhar porque já li uma coisa que não aconteceu ainda. Cara. Que maneiro. Cara, eu acho que spoiler, se não for muito agressivo, até atiça um pouco a curiosidade, a vontade de ler. Tchau, gente, boa noite! Caralho, eu não falei contar nada, eu só falei que atiça e ele desligou. Você termina, não termina nem de falar spoiler, mas já tá pulando. Caraca, ele desligou. Ele da conversa de novo, caraca, esse, o mouse dele deve estar agarrado, mano, o botão. Não. Quando ele voltar, a gente vai falando muralha. Muralha. Muralha. Muralha. Muralha. Spoiler, muralha. Vocês estão sendo patrocinados por alguma empresa chamada Muralha, cara? Muralha Telecom. Bloqueamos seu celular. Quem vai bloquear? Mas pera aí, Vivi, a gente de novo te interrompeu e você não conseguiu terminar a sua história. Ah, não consegui. Enfim, pra mim a Sansa tem essa parada da Cersei mesmo e tal. Mas eu queria que nem que ela morresse junto com o Joffrey, que pelo menos se livrava já de dois. Mas tipo, eu tenho uma coisa, a minha visão romântica na minha cabeça, que eu duvido que aconteça, mas seria muito foda que, tipo, a Targaryen, ela é sinistra. Aham, dos dragões. Mamãe dragão. Lourinha não, pratinha, né? É, porque ela, porra, o cabelo dela é prateado. Albino, cabelo albino. Ah, a lourinha. A lourinha. Ela é sinistrona. eu acho que ela devia, tipo, acabar com alguém sinistro também, sabe? E pra mim, a única pessoa que tá à altura dela é o Jon Snow. Exatamente. Eu imaginei até isso, mas eu não sei como os dois vão se juntar, mas se juntar. É, eu também cara... não, mas esse cara vai se. Vindo do sul com um exército de. Isso, uma dama falando. Que isso, gente? Que isso? Que podcast? Ela falou que isso, você é muito. Ela falou isso, né? Caralho! Porra, meu Deus, que mundo é esse? Oh, meu Deus! Um mundo onde meninas falam garotos fantasiam de Sakura. Deixa eu começar errado. Meu Deus, a carta da vergonha novamente. Galera, então é isso. A gente vai ter um papo rapidinho aqui pra relembrar essa seriada aí, já enquanto aguardamos a segunda temporada. Pra você que leu os livros, também foi um debate legal. E pra você que não leu, recomendo que leia. O livro é grande pra caralho, mas você não vai conseguir largar, então vai acabar parecendo que é pequeno. Sacanagem, eu praticamente carrego o livro na mão sempre que eu tô na rua, cara. E qualquer brechinha que eu tenho, eu tô lendo o livro. Quero ver quando chegar no livro 3, tu vai carregar esse livro. Vou carregar nas costas. Eu tô carregando, mano. Eu vou mandar encadernar, fazer uma alça, emendar uma alça nele e carregar com sua bolsa mesmo. Livro 7 vai vir com uma carroça, sabe? Ele falou que o... Eu acho que é o sexto que ele tá escrevendo agora, não sei. Ele falou que vai ter mais de 1000 páginas. Que isso, o amigão? Qual é o problema desse gordo? Em inglês, quando virar tá, eu sei qual o problema dele. 300. Tempo livre. Qual o problema dele? Você sabe que ele casou agora em fevereiro, né? Mentira. Casou em fevereiro ele, 2011. Casou com quem? 62 anos, vai fazer 63 esse mês agora. Ué, o Chaplin não casou assim também velho? Mas ele não tinha que escrever um livro pra mim, mano. É uma diferença. Porra. E ele não tinha 140 quilos também, né? É uma diferença. O cara tem que terminar de escrever isso, né? Ah, esse cara aí, sacanagem. Ele tem que parar de começar lá. Porque se ele morrer com um problema no coração, eu vou ficar muito bolado. Não, o salame é o de menos. Casou agora, vai tomar muito azulzinho, cara. Muito azulzinho. Caralho, é verdade, mas esse cara vai morrer do coração. Não, se cara. A mulher dele for velha também, ela vai, não vai exigir muito dele, não. É, na verdade, ele casou agora, ele vai fazer menos sexo, então. Mas ele vai tentar mais, cara. Ou não. Vive a enxaqueca. Assistiu uma mágoa aí. O velho truque. O velho truque da enxaqueca na hora de fazer amor. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, eu ia começar a despedida, né? Isso. Ah, então vamos lá, continuando. Galera, muito obrigado, já recomendei o livro. Vivian, muito obrigado pela sua participação, muito legal. Primeira vez que você vem aqui. Apesar de você não ter usado seu apelido aqui, eu espero que você volte. Tá? Tá bom, obrigada. Valeu mesmo. O Rony? Oi. Vai ser um João Luiz aqui, foda-se. É. Valeu, cara. Obrigadão também pela participação. Valeu, obrigado a vocês aí. Deixa rapidinho, deixa eu voltar pra Vivian. Oi. Você tem algum site, coisa assim que você queria divulgar antes que eu esqueça de perguntar? Não, um blog, uma iniciativa. Não, deixa meu blog quieto, eles são secretos. Deixa pra lá. Então... Você pode fazer que nem o Marcos na última edição e dar a ideia da gente divulgar no nosso site. Assim. No último programa, porra, tem que usar o Marcos agora que ele não tá aqui, né? No último programa eu fiz isso, eu, porra, Marcos, tem algum site que você quer divulgar? Ele, sério? Pô, cara, tem o site do meu amigo Pombo, pô, ele sempre tá falando, tá tudo na minha porta. Acessa lá. Aí o Pombo escroto pra caralho. Porra, pois é, ainda bem que você veio com essa ideia incrível. A gente quase não foi faz. Excelente, a ideia foi excelente. Porra, obrigado, não há. É que ele tinha que ter feito em outro site, em outro podcast. Essa ideia. Foi boa. Ai, ai. João Luiz. João Luiz, o quê? Rony, valeu pela participação, cara. Eu sei que você tem um blog, um site, qual é o do bagulho aí. Fala pra galera aí um pouco. Pô, você quer que eu fale mesmo, cara? Mas você não quer matar audiência, não? Não, eu falo. Eu falo sobre ele. Eu falo sobre ele, mas você bote o link aí, porque eu não vou falar o nome dele, que ninguém vai saber escrever essa porra. Não, o link tá garantido, meu amigo. Tá. Eu escrevo sobre generalidades. Escrevo sobre qualquer coisa que me dê na telha. Eu vejo um filme, gosto, escrevo, odeio, escrevo. E só que eu não escrevo lá há muito tempo, então. Não, eu já vi lá resenha de filme, já vi a opinião dele sobre o Oscar. Ele escreve direitinho, é maneiro, acessa lá. Escreve direitinho é péssimo, hein? Sem erros ortográficos. Eu vou mudar então, escreve direitinho. Vou falar só acessa lá. Então, acessa lá, galera, porque é maneiro e tal, e você que gosta de ter várias referências pra vida, vai que você se identifica com o jeito dele escrever e pode ser uma grande referência aí. É, já ofereci pro Pulso botar aí alguma coisa no site de você, mas ele não quis não, falou que não gostou muito do meu texto não. Não, não falei isso, eu falei só depois de você participar do podcast, aí já podemos começar essa brincadeira, hein. Se tiver algum texto pronto aí, não quiser publicar lá, quiser publicar aqui... portas estão abertas. Beleza. Pode até escolher o nome do quadro que você quiser. O nome do sei lá, textos de tanguinha. Não, tem tanguinha, cheio de tanguinha. Não, tudo tem que ter tanguinha. Chega de tanguinha, as tanguinhas, rapaz, vão dominar o mundo. O quer dizer que quem escolheu o tanguinha foi ele, foi o João, isso. Não, porque eu acho ridículo essa repetição de tanguinha. Cara, o nosso e-mail é podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. É muito difícil esse e-mail. Não faz sentido. Cara, tanguinha na cabeça das pessoas. A pessoa vê a tanguinha na loja e vai falar, caralho, podcast de tanguinha, tem que baixar, cara, entendeu? Cara, pra fixar tanguinha na loja. Uma foto de tanguinha, vocês três. Não, pera aí, já tô de Sakura, tá de bom tamanho já, vai se fuder, tá? Vai se fuder pra lá. Ah, galera, bota uma foto da Xuxa de tanguinha e coloca só a cara de vocês. O nosso objetivo é a pessoa ver a se tanguinha do gosto do, se depender do gosto do plano, vai ser um hobby de tanguinha. Boiola. Chega, tô me ofendendo demais já. Galera, muito obrigado por terem vindo. Bode Pongo, muito obrigado pela participação obrigatória. Quero divulgar meu site. Obrigado, caralho. Qual é o site, Bode? Pode surtou, galera. Tenha boa noite. Girai. Agora pro bloco de e-mails. Um abraço. É que se vende. Hey, yo, Captain Jack! Hey, yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! Um assunto muito importante que a gente tem que botar isso no cast. Nós já discutimos muito sobre isso. Já discutimos. Eu tive que jogar na cara. Obriguei as pessoas a tomarem conhecimento desse assunto, porque é o seguinte: pra você que viu o seriado, quem matou. De quem deu a adaga pro assassino tentar matar o Brandon Stark? Supostamente. Dão a entender que foi ordem do Encantado. Sim, é. Tipo, todo mundo fala, não, foi o Lannister, porque o moleque viu fudendo a Lourinha e o Lourinho mandou matar pra poder se vingar. Uhum. Mas, tipo, em momento algum no seriado, isso fica claro. Ninguém fala. E as pessoas ficam, não, é porque o Jaime falou que matou, foi o Jaime que falou que mandou matar. Em momento algum ele fala, fui eu que dei a adaga pra ele matar, entendeu? E pelo contrário, o Tyrion fica o tempo inteiro falando que um Lannister jamais seria idiota de mandar um homem dele fazer esse tipo de serviço. Sim, e tanto é, e agora eu não lembro qual é, lembra quando o Jaime tá preso lá no tronco de árvore amarrado? Sim. Ele ali a Catelyn meio que interroga ele e ele não arreda o pau, tá ligado? Deixa meio tipo assim, eu sabia que tentaram matar e tal, mas não fala, fui eu que mandei matar ou fui não, eu não. Que dei a daga. Ele fala, fui eu que joguei o menino do telhado mesmo, telhado não, da janela mesmo, isso. Mas eu jamais mandei me dar facada em ninguém, sei lá o que, eu sou Lannister, blá, blá, blá, eu sou louro, eu pego a Fiona. E não sou tão burro assim. Você não é tão burro assim. Então, pra galera que ficou aí achando que quem deu a daga pro assassino matar o Brandon foram os Lannisters, calma aí, não tem nada comprovado ainda, você tem que esperar os próximos livros, entendeu? Pra saber quem foi que tem a daga, porque se você já leu o segundo livro, você já sabe que tem mais uma pessoa na brincadeira aí pra discutir, entendeu? Sim, sim. No primeiro livro mesmo, na primeira temporada, já tem um cheiro estranho vindo do Mindinho ali. Sim, mas ele manuseia a faca, só que aí tem aquela parada do torneio, porque no meio do torneio, a história que o Mindinho conta é que ele ganhou a faca quando o Tyrion apostou contra o irmão. E aí nessa, o Mindinho apostou no Jaime Lannister e levou a faca do Tyrion. Só que aí o Tyrion aí, mais aí, fala. Aí. Cara, nada disso importa. Por quê, cara? Cara, você lembra do Capitão Jack? DDR? Claro. The Military Staff. Caralho, moleque, o Capitão Jack é muito foda, moleque. Foda-se a daga, sobe o Capitão Jack. Bota a música aí. Run along with Captain Jack, dee da do, dee da do. Run along with Captain Jack, run into the peace, come back. Run along with Captain Jack, dee da do, dee da do, dee da dee da dee da do. Ba-da-da-dee-da-do. Left, right, left. já, né, de Capitão Jack, né, Bode? Ah, a música tá quase acabando, cara. Vamos curtir. Triste agora que o Capitão Jack acabou, cara. Boa, poderia Capitão... até ouvir pode mais ser, cinco cara. Vezes Capitão Jack. Mais cinco vezes? Mais cinco vezes. Não por isso. Capitão Jack pra você! Hey, yo, Captain Jack! Hey, yo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Bring me back to the railroad track! E-mails. Gravando, estamos começando agora o bloco mais hipócrita desse podcast. A gente fala que vai ler os e-mails e nunca lê porra nenhuma, entendeu? E Thiago França, tamo de mal, hein? Ah, por algum motivo, é. Então eu tenho dito. Então, por favor, que comecem a vasta leitura de recados. Posso escolher um aleatório? Aleatório. Minha mãe mandou um recado. Eu vou olhar a ponta pra tela e ler. Eu vou ler um recado aqui de Jesse Foley. I couldn't resist commenting. Muito obrigado, Jesse. Você é um fã muito legal. Jesse, eu também não pude resistir. E é isso. Não, pera aí, também tem nosso amigo o Ilaps veio perguntar por que não participou do podcast. Ele não participou porque você não é tão saudável assim, cara. Se tão saudável assim, você na seria verdade, convidado. Na verdade, eu acho que ele não atentou pro dia da gravação do podcast. Por isso que então, foi um erro duplo. Mas tá bom. No próximo estaremos aí. Agradecer ao Luan Pagliarini também pelo comentário. Apesar de estar me sacaneando, não importa, eu agradeço o comentário. Não, a regra básica é pra você se enturmar, cara. Sacanear o Pluff aqui não tem a corta. Tá indo bem. E é isso, né? Alguém quer ler mais alguma coisa imaginária? A resposta é meus tweets, minhas últimas mentions. Lê aí seus tweets. Lê três tweets aí, pelo menos, pra compensar. É? Não, não quero ler não, muito triste. Não, eu posso ler um recado que minha mãe deixou aqui pra mim? Ela pediu pra eu esquentar arroz, pra eu desligar a luz aqui quando sair. Só isso. Tá ali, só isso? Cara. É, só. Sucesso também tem nome. Ela não pode assistir muito, né? Não. Se ela botar um recado muito complicado... Não, aí fodeu. Se pode desligar e ligar a luz, já fica complicado na minha cabeça. Mas é isso. Então tá bom. Então, galera, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do podcast do Guerra dos Tronos. E... próximo podcast, pode ou não ser um podcast especial, hein? Fiquem atentos. Oh, um abraço. Podcast, pode ser. Isso aí, tchau. Liberte-se! Eu ouvi o pior podcast na minha vida. Qual? Podcast não... 10. Ouve o 10, sério. Cara, eu vi o Rapadura Cast sobre sidekicks, cara. Caralho, é muito ruim, ouçam. Não, não vou perder meu tempo. Pô, obrigado, depois do teu conselho eu vou ouvir mesmo. Vou te falar, ouve o podcast de Tanguinha número 10. Recomendo. Eu adoro aquele programa. Editei chorando aquilo. Como que vamos? Pra falar do